Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Esta semana, o jornal Linhas de Elvas destaca a inauguração oficial da Herdade dos Adais em Campo Maior. Terra de sonhos junta glórias do futebol é a manchete desta semana do jornal Linhas de Elvas, que dá conta do novo projeto do Grupo Nabeiro. O evento juntou assim pela primeira vez ex-jogadores, antigos atletas e treinadores que fizeram parte da história do Campo Maiorense ao longo de 3 décadas. A Herdade dos Adães, situada perto da Adega Maior e a poucos quilómetros de Degolados, permite ao visitante desfrutar, relaxar e focar-se no que a natureza tem para oferecer. Uma quinta pedagógica com animais e ervas aromáticas, alojamento em espaço criativo e originais, parque de autocaravanas, uma piscina biológica e um centro de interpretação da natureza, mel e biodiversidade são alguns dos pontos de interesse deste espaço de turismo rural. Nesta edição abordamos a temática das eleições europeias, com particular ênfase no distrito de Porto Alegre. O Partido Socialista voltou a ser o mais votado no Alto Alentejo, o Bloco de Esquerda ascende a 4ª força mais representativa no distrito de Porto Alegre e Coligação Basta conseguiu melhor resultado do que o PAN. Destaque para a solidariedade, a recolha de alimentos do Banco Alimentar contra a Fome registou decréscimo nos concelhos de Elvas e Campo Maior, assim como na soma dos restantes concelhos norte-alentejanos. Resultados confirmam tendência de quebra das últimas ações. Ainda assim, no distrito de Porto Alegre foram recolhidas 14 mil toneladas de alimentos. O clima foi de festa. Os sportinguistas, tal como o Benfica, há uma semana, também festejaram na rotunda do Tribunal. Desta feita, a comemoração deve-se à conquista da 17ª Taça de Portugal pelo Clube de Alvalade. Noutros destaques desta semana, falamos de saúde. Em Campo Maior, houve jornadas de cuidados respiratórios e conferências sobre infecção e doenças infecciosas, que juntaram centenas de especialistas de diversas áreas. Também de intercâmbio, alunos portugueses e espanhóis em atividade em torno do comboio. Os alunos da Escola das Fontainhas, em Elvas, receberam os colegas do Colégio Santo Tomás de Aquino, de Badajoz, desenvolvendo uma caça ao tesouro que consistiu em encontrar as peças de um puzzle de 2 comboios com as cores de Portugal e Espanha. De salientar que a Escola das Fontainhas candidatou o projeto Apita o Comboio, Suena el Tren, à plataforma E-Twinning, o qual está no terreno em articulação com aquele colégio e uma outra escola de Buarcos. Falando de maias, 3 amigas recriaram a tradição na Praça da República. Vitória Mendes, Ana Maria Queiroz e Fátima Piedade recriaram no dia 24 de maio a tradição das maias. Junto à Sé, o local escolhido, tal como se fazia antigamente, foi suficiente para pedir um tostãozinho à maia. No capítulo de ocorrências há de registro esta semana de sinistros, fogo que destruiu 4 viaturas em Porto Alegre e um casão que ficou completamente destruído em Vars, no concelho de Elvas. Foram estas as principais notícias do jornal Linhas de Elvas. Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Bem-vindos aos títulos do Jornal Diário do Sul desta semana. Alentejos vai ter projeto piloto. Transporte a pedido visa garantir o acesso a todos e a preços acessíveis. O projeto piloto para a região Alentejos, transporte a pedido, é um serviço de transporte público em que o cliente é que desencadeia a viagem através do seu pedido por telefone. Numa primeira fase, vai ser realizada por um táxi. Destina-se a todas as pessoas com mais de 65 anos e tem como objetivo aumentar a cobertura da rede de transportes coletivos, proporcionando proporcionando uma oferta em áreas e ou períodos do dia em que não existam rotas de autocarros ou que a abrangência da região seja deficitária. Garantir a acessibilidade de todos os serviços públicos a custos acessíveis é o mote deste projeto que vai arrancar agora e que é liderado pela Comissão de Coordenação da Região Alentejo, CCDRA, em parceria com a Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, a ADRAL, e com as comunidades intermunicipais do Alentejo. Várias ideias em torno do turismo e outras ligadas à área social foram o foco de grande parte dos projetos apresentados por alunos de Évora no âmbito do programa Empreendedorismo Jovem nas Escolas. A iniciativa já vai na terceira edição e é da responsabilidade da Fundação Eugênio de Almeida, em parceria com o Núcleo Empresarial da Região de Évora, NER, sendo cofinanciada pelo projeto SIS, Portugal Inovação Social, Portugal 2020, FSE e POISE. Na passada quarta-feira, no auditório da Fundação Eugênio de Almeida, decorreu a sessão final do programa que, nesta edição, contou com a participação de quase 60 alunos do ensino secundário e profissional. Participaram 4 turmas da Escola Secundária Severino de Faria e 2 turmas do Centro de Formação Profissional de Évora, tendo sido apresentado um total de 14 projetos. O júri, que selecionou os 3 projetos vencedores, foi composto por representantes da Fundação Eugênio de Almeida, do NER, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, da SOMEF e do Grupo Bolas, salientando a Fundação em nota de imprensa que foram tidos em conta critérios como a inovação, a comunicação e o trabalho de equipa. As marionetas estão de volta a Évora de 4 a 9 de junho. A 14ª edição da BIM, Bienal Internacional de Marionetas de Évora, acolhe 73 espetáculos provenientes de 11 países, num total de 28 companhias e 85 artistas. Ao longo de 6 dias, os espetáculos direcionados para todos os públicos realizam-se em 13 espaços diferentes da cidade de Évora. 2019 marca assim o regresso deste acontecimento de referência após um hiato de permanência desde 2013. A BIM é um encontro internacional de marionetas que tem lugar nesta cidade desde 1987, organizada pelo CENDREV, Centro Dramático de Évora. A Bienal abre as portas da cidade aos bonecos e marionetistas de todo o mundo e transforma as ruas, as praças, os jardins e o Teatro Garcia de Rezende num grande palco para esta expressão artística. A BIM é organizada pelo CENDREV em parceria com a Câmara Municipal de Évora e conta com o apoio institucional do Ministério da Cultura, o apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo, da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e do Observatório da China. É já este sábado, às 16 horas, a 13ª Gala do Futebol Distrital Eborense. O pavilhão multiusos do Parque de Feiras Exposições de Arguengos de Monsaraz recebe no sábado, dia 1 de junho, mais uma gala da Associação de Futebol de Évora, onde são premiados os clubes, os jogadores, os dirigentes e os árbitros de futebol e futsal que mais destacaram ao longo da época 2018-2019. Os campeões, os melhores jogadores, treinadores, dirigentes e árbitros, os melhores golos, o reconhecimento, o fair play, o desportivismo, entre outros, vão ser homenageados este sábado em Reguengos de Monsaraz. Como sempre acontece, a entrega do Prémio Mérito a uma personalidade ou entidade que tenha prestado serviços relevantes ao futebol distrital será o ponto mais alto de uma festa que vai juntar a família do futebol distrital eborense no encerramento oficial de mais uma época desportiva. Foram os destaques do Jornal Diário do Sul para esta semana. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Diário do Sul.